Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. fica que é muito firme. Gordo e Dinho Bração, é bagulho doido. Pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar. Os brothers. Gordo e Dinho Pração. Amor, eu sei, eu te magoei bem. Mas vamos tentar. Gigante da Amazônia. Custa tanto viver sem e aniversário do meu patrão Ademar Gonçalves hoje. Parabéns, Ademar. Que Deus abençoe você. Tudo de bom, garoto. Parabéns. Eu só te peço só mais uma chance. Só mais uma chance. No melodia. Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só eu mais gosto, mais é diversão, é diversão. Oh! É pressão que tu quer, então tome, então tome, então tome, então tome, já. Fala, DJ Gordo! Oi, DJ Nel. É a quinta mais top da cidade, federal. Um abraço pra você e o meu parceiro Rato, empresário Giga da Gireiga. Um abraço do Gigo. E aí, Thiago Farias também já na área. Ele tá no comando de mal. Olha, chegou, bora pra cima. Vamos deixar. Vamos no clima. E aí, Maílson? E meu parceiro Maílson da família Rosson. Ele, amigo Júnior Gordo. Toda a galera já aqui na retaguarda. Um abraço do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Contraindo, vai. Lá vem sucesso. Lá vem sucesso. Hoje aqui comigo, ele mesmo, amigo Luigi, e dia 10 Vai, vai ser o bicho do planeta. Prime. Crocodilo Mauro Sonho Robinson. Vai ser do planeta Baile de Favela. E meu parceiro Ricochinho, ele tá no beijo também, parabéns pra você, Rigue. Os nossos humildes da Pereira, Leonan, toda a galera aí, Gugê. Curtindo o Caribe, a quinta mais top. E as gatas top também no palco ali, ó. E aí, parceiro Medeiros. Nosso amigo Rafael Snyder. E aí, Rafael. E o nosso amigo Chechel hoje aqui, curtindo o som do gigante. Um abraço, garoto. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Vão no caqueado, bola do gigado. Vão no caqueado, do gigado, no caqueado. Bora, bora, bora, bora, bora. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Zimbão que tô na área. Aponta o dedinho pra cima. Luz que tá liberado. Explode, bebê! Pum, pum, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Prime. Crocodilo. Tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. E a nossa família inocente. Tem, tem, tem. Eles estão aqui, ó. Pirou de vez. Aqui. Ei, Betinho Playboy. Cléo, manda um whisky pra nós, hã? Que hoje no Crocodilo vai ser rock. E meu parceiro Rodrigo do Croco, né? O patrão. Já no direito aqui, ó. E aí, Rodrigo? E hoje todo mundo. Um abraço pra você e toda a sua galera aqui, ó. Whisky do bom. Sempre dando moral pro Chiribu Gorra. Fala de Jean do Riacho. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o whisky, desce mais tequila. O nosso amigo DJ Alan. Já que a festa vai. O nosso amigo Breno lá de Barca Arena. Whisky, bota mais tequila. E o DJ Lohan. Champanhe. Fala, meu amigo DJ Lohan. Uma cerveja. É a GDI que tá na área. Com energético e vodka. Eu falei que o mundo dá voltas. DJ Gordo, de pressão. Pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Aqui só toco que a galera gosta. Então toma. Mas quem gosta de chope piriquita, joga a mãozinha pra cima. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo. Joga pra cima e faz o sinal, faz o sinal. Vou te passar a fita. Joga, joga, joga, eu quero ver. Eu quero ver. O quê? O quê? É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. Agora toma, toma, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma e toma. E essa amiga Lucila Santos. Toma de tapinha, parabéns pra você, Lucila. Toma de tapinha, toma. Ela veio comemorar aqui no Crocodilo, parabéns, mulher. Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima. E dá de soquinho pro céu, soquinho pro céu. Bora, maninho, não alivia, vai. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bora, já disse, equipe acelera. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. É do 12! Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, agora! Joga a mão pra cima, pra soquinho e dá um pito! Para, dá-lhe soquinho pro céu, soquinho vai! Para, um, dois, três, vai! A gente brigou. Barre com a mesma bola. Então pensa na. Meus amigos de Lula, nota 100. Desicado. O Alan Play de Marituba, toda nota 100, obrigado. Ah, então joga, então joga. Então joga. Alô, pro então joga, então joga. Amigo Rodrigo da equipe 5. Então joga, então joga. Minha equipe Farra. Sejam bem-vindos aqui no Crocodilo. Joga. Aqui no Crocodilo. Sempre serão bem-vindos. É, DJ Mel. E nosso Splenda Filho também já na área. Yeah, meu parceiro Eric, um abraço pra você. Essa vantagem que daí é? Não é não? Esse desgraçado aí. O Gabrielzinho, toda a galera aí, ó. Bora o Splenda Filho. Olha o meu parceiro Leandrinho também tá na área. Segura, Leandrinho. É o irmão do Igor do Posto Rana. E toda a galera aqui. Meu parceiro Júnior, do Banco do Brasil também, bora Júnior! E a galera vai dançando as melhores, maninho! Adversário do parceiro Alain, e o Henrique da Golada, e a Carla Castro, tá todo mundo no berço aqui, ó! O bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco! Bora, meu parceiro fiel! Bora pra cima, meus punhos na vida! Se bater de frente vai levar de uma dentada. Se bater de frente vai levar de uma dentada. Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Não bate de frente que ninguém As novinhas ficam loucas quando a águia dá a picada. Prepara a dentada. Sobe na pressão e as novinhas no ninho do águia. E vá preparando suas emoções. Dia 29 de março, aniversário do Caribe Show. De um lado tem o Príncipe Negro, do outro tem o Crocodilo. E no palco central do Caribe, MC Jerry Smith cantando muito funk pra galera. Essa vai ser imperdível, Rosenberg. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandido. E nosso amigo Leandrinho, presa nas garras, lá do açougue do meu rei. Na cabeça. E aí, Alberto Martins? Tem muitos baldes, é o ninho do ar. Ele tá aqui, ó. Solta DJ Ellison e Juninho. DJ Gordo e o DJ Dinho. Aí, novinha, vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o gritinho. E nosso parceiro Antônio do Barreiro, Janária! E aí, Dori? Um abraço pra você! Aqui da Pano Direita, Sá de Boa! E meu parceiro Borão do Jorginho! DJ Mel e na. E aí, Borão? MC Dourado na. Cadê o Alex do Lanche? Tá aí, ó. É nóis, moro! As novinhas ficam loucas. Alex do Lanche também tá na área! Natália, meu parceiro Naná! É o Davidson! O Gênio Expressão da Animal na área! Alô, meu parceiro Will Silva! Arrepiando fortíssimo o Júnior da Pedreira. E deixa na batida, na batida. Fala, Gordinho. Apresentação única do final de semana em Belém, Federal. Arrepia, garoto. Sábado é São Luís do Maranhão. Ser bom, tem que ser diferente. Gordo e Dinho Pressão. A gente ensina tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento. O nosso amigo soldado. Feliz, o galo do Igor da GDA. Fera de verão, nosso sossego, mas acho que... Gigante Crocodilo Prime. Criança não te satisfaz, me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos, tá mil maravilhas. Você me perdeu. Acabou, acabou. Eu vou. Eu vou deixar você partir. Da Marinha Mercante do Brasil e os irmãos Gordidinho Pressão estremecendo tudo por onde passa. Bora, bora, quero ver o gritão assim, ó. dia 20, embora de Almir Gabriel. Bora, gordinho de pressão e a primeira dama. Dinho! O Léo doidão, o Léo chaveiro e o Léo gato. Aqui, ó. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Quem sabe vai cantar? Não se entregar. Bora, ajuda, Mereja. Eu sempre treinei meu coração. As crocologas na área também. Um abraço. Só vocês, quero ver. Dá pra ser mais alto, eu sei que dá, eu sei que dá. Só que não tem hora pra chegar em casa, vai cantar aí. Joga a mão pra cima. Canta, canta. Brothers Gordo e Dinho Pressão. Talvez você já saiba. Equipe Farra, sejam bem-vindos. Vamos dançar. Estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento. Como? Não abra sua boca pra falar de mim. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Amanhã você vai ver que o que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com nosso amor, tirar você de mim. Tira você de mim. De novo. O nosso amor, todos querem por um fim. E o quê? Querem nos afastar e tirar você de mim. Tá bonito demais, agora eu quero ouvir o grito de gosto dessa aqui, dessa aqui, dessa aqui, assim não. Estou dividido. Desde que ela voltou. E aí? Já não sei mais o que é certo. Leonardo Oliveira. Esse... E o seu grande amor, Jaque Almeida. Qual das duas é certo pra mim? Dinho Pressão e Gordo tocando no 12. Rapaz, é um prazer imenso estar recebendo esse cara aqui, ó. Meu amigo! Thiago Farias, sinta-se à vontade, chega mais aqui, moleque. E eu tenho certeza que hoje você tá se sentindo em casa, até porque a recíproca é verdadeira. E sinta-se à vontade, Thiago. Hoje o Caribe mais uma vez lotado de ponta a ponta. Vários aniversários. Na verdade já se tornou tradição as quintas do Caribe. A galera vem comemorar seus aniversários aqui. Você hoje participando da quinta mais top da cidade. Fala aí, Thiagão! Beleza, meu parceiro gordo? Tira pressão, essa espaço imensa aqui hoje. Nessa quinta-feira, afinal de contas, não é desde hoje, né, Maninha? Muito, muito tempo já que essa quinta-feira é sucesso aqui no Caribe Show. A gente vem com essa espaço imensa. E eu queria abraçar toda a galera do Tapanã, que tá aqui com a gente presente nessa festa maravilhosa aqui no Caribe Show, hein, gente? Gordo e Dino, queria aproveitar aqui e convidar toda a rapaziada. Dia 4 de março acontece o aniversário do Thiago Farias. E vai ser lá no Tapanã, viu, Maninho? Lá na cervejaria do Barão. E você, claro, vai gravar aquele vídeo bacana pra galera daqui a pouquinho, viu, garoto? Beleza, maninho? Eu passei no preto, Bobozuna, toda a galera do Capucho tá aqui pra gente, com a gente, aqui no Crocodilo. Valeu você, maninho, tamo junto sempre. Bora pra cima, garoto. Meu irmãozinho Andrei, o Alan também aqui atrás, só na manha. A galera do Camarote endoidando o cabeção. É o Crocodilo botando pra cima. E bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha. Quem é do Paysandu, dá um grito aí. A galera do Clube do Remo. E quem é do Crocodilo, faz boquinha do animal. Boquinha do animal. E bora liberar de dedinho. One, two, three, vai. O homem é bom, o homem é espetacular. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Prime. Prime. Agora. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais. O nosso empresário Igor Neves. Me prestando muita atenção. Amigo Deto Leonan. Não se assuste. O alemão. Antes de te conhecer. O Rick Coutinho tá no berço hoje. Antes de te amar. A Jennifer. Chantei, sofri, o Abraão da Pedreira. Bora, Valdian. Toda a galera aqui, ó. Eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei. O meu parceiro Lourido. Um abraço, você, Alan. Retaguarda. Liguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirada muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. É Crocodilo. Cabeça, e mexe a absoluto. E aí, meu parceiro Lanvito? E a equipe Farra desse gordo? Crocodilo Prime. Bora pra cima, senhor! Crocodilo Prime. As aventuras de amor e paixão. Bora, Leandrinho, bora, geladão. Hoje guardo. E a família 20, bora, Domingo Gabriel. Desde eu estou longe de você. Vem de volta. É o Caribe daquele jeito, Maninho. E agora? Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor. Guardia de fogo, fez me apaixonar. E nosso parceiro fortíssimo Júnior da Pedreira. Com os cunhados. E aí, fortíssimo Júnior. Aniversário do Ricochinho, todo mundo aqui na direita. Bora pra cima, Leolê, Lobo, você também. Eric Moraes. E aí, Lobo? De Falpinho dos teclados. Banda Melodia. O nosso amigo Motora Josimar. Aqui. Meu amigo Louro. É Louro. Agora, Louro, agora já. Yo. Jogar na cama pra te dar o meu amor. Eu te jogar na rede pra te dar o meu calor. Eu te dei com o chão, te dou tanta pressão. Pressão. Me vai das estrelas sentindo tanta emoção. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba. Alô, garçom Romário. Pimba, repimba. Providencia água pra cá, por favor, garoto. Olá. É o Bedai da Ponzel. E ela veio comemorar aqui no Caribe. E as gatas tops. Elas que fazem aniversário todos os quinta-feira. Aqui, ó. Hoje o Vevé trouxe uma bandeja de coxinha hoje, moleque. Alô, Vevé. Bezerra, distrai só três pra ele. Vestido, te deito aqui comigo. Estou-lhe uma limpada bem no meio do umbigo. Vem com o gigante. Passa la roupa, senão eu vou dar com essa. E la cosa suena ra. E la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. E el pum, pum, pum, pum, pum. E el pum, pum, pum, pum, pum. E la cosa suena ra. E la cosa suena ra. Agora, bichinho. Scooby-Doo, papá. E el pum, pum, pum, pum, pum. E el pum, pum, pum, pum, pum. E el pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. E la cosa suena ra, ra, ra, ra, ra. Scooby-Doo, papá. E el pum, pum, pum, pum, pum. E el pum, pum, pum, pum, pum. E el pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. E la cosa suena ra, ra, ra, ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca. Está quebrando tudo, quebra tudo, quebra tudo. Te voy a romper los dientes. Bora, Bárcio Martins. Pásamelo 20. Segura o som, garoto. É crocodilo. É onda. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Segura. Gino, presa. Pasa la manguera. Pasa la manguera, si no, te vamos con problemas. Vamos bailar! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, agora, agora, já! A novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio. Bora ali, empresário Guinho. Bora rápido, segura aí. Bora, Maílson, bora, Júnior Gordo. É a família, Roxon. Yes. Bora os fãs da fita, os pegadores aqui. Esse é só o momento e faz o que eu tô te dizendo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá, eu quebro o pescoço. O Rodrigo do Croco tá falando isso aqui, mano. Contraindo, vai contraindo, contraindo, pai. O W, pai. Aqui tem o W. Ih, desgraçado. Enchendo o riacho, tá na área. O alemão? O alemão dos humildes também tá aqui comigo. E aí, alemão? Ei, ei, ei, ei, ei. DJ Wagner. Ele é só a primeira dama. Esse cara é gente boa. Tava lá em Vigia tomando uma com o Dinho Bressan, batendo um papo. Uma resenha muito agradável. Ele mesmo. Ele é sua esposa, de engraçada aí. Gente boa. E olha essa amiga Eliane. Parabéns pra você, Eliane. Veio comemorar seu Berdai aqui, ó. Olha o meu parceiro Leandrinho do açougue do meu rei. Menino, olha o meu rei no telão aí, Dene. Isso é só um momento e faz o que o homem do açougue. Vai contra. Bora, Marechal, segura, garoto. O Gabrielzinho da TF. Bora, meu parceiro Eric. Aí o Júnior, olha o Júnior aí, ó. Contraindo, vai contraindo. Contraindo, pai, pai, pai. Toma isso aqui, ó. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música. Soy Gerente Paulo, né, mano? Mi música los tiene fuerte bailando y. Lá do geladão de vigia, segura Gerente Paulo! Se liga no som. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. Se cansa, se cansa. Aniversário dessa amiga Lana. França. E ela, sua amiga Pamela, Érica. A Carla. O Cabo Gilson, você tá no berço hoje também. A nossa amiga Eduarda, o Caio Barbosa, Jéssica Cristina, a Suelen Santos e a Carla Costa. E o Dede Suarley. E onde está a minha gente? Me faz mover a tête. E onde está a minha gente? Sim, sim, sim. O nosso amigo daqui na internet. O nosso parceiro Will também. Nas redes sociais, bora Will. E lá do Bairro Jacó, isso é. Tá na área. O meu parceiro, o Gabriel Nunes, e o meu amigo Alan Douglas, aqui, ó. Tá de volta do animal, garoto! O animal do Pará! E o nosso parceiro Chime Reis também, daqui, ó. Fala, Chime! Vamos dançar, garoto, assim, ó! Assim, ó! Já que tá seguro na batida, chama meu amigo Lurian. O cara que tá arrebentando aí no Mauro Som, o Águia da Pedreira. E sábado, dia 10 de março, a gente vai estar junto lá no Planeta. Aniversário do amigo Rony Show. E aí, Lurian, chega mais, garoto. Esse moleque é o moleque do Mauro Som. Aqui no Crocodilo, eu digo sempre que a gente dá moral pra quem dá moral pra gente. E aí, moleque, seja bem-vindo, garoto. Tudo bem, tudo bacana, tudo beleza, Gil? Valeu, meu parceiro aí, gordo. Pra que arrebenta no Crocodilo. E claro, né, você já falou, então tá falado, dia 10 do Planeta Show, tem Mauro Som, Crocodilo, Robson pra detonar tudo, meu parceiro gordo, prazer imenso estar aqui, viu, meu irmão? Falei, Bezerra, eu mano Leandro, vou lá no Crocodilo conhecer como é que é a parada, falar contrário, que é pressão total. Então, pega meu animal, vai pra cima, meu irmão. Pega meu animal. Vai, gordo, bagatinho. Arrebia tudo, meu irmão, que a família quer o gigante na pressão. Tenta novinha, que camovada. Esse é o Lurian. Ele mesmo. Moleque que arrebenta lá no Mauro Som. Exatamente. Pressão. A minha tarada tá muito abusada, sentando, descendo no chão. Ela vai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. É o WMJK na aquecimento. E agora? Que rebola, vai na dança, bala. Dinho Pressão. Que rebola, vai na dança, bala, balança, buzão. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma. Te segura! Zian Bisson Sibier! É ele que vai estar aqui dia 29! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha. Já 29 aqui do Caribe tem ele! Do ano, morena jogando. Já imaginou ele cantando essa aqui ao vivo no palco do Caribe? O troféu do ano. Morena jogando, loirinha. Agora, Belinha, sobrinha, aniversário dela hoje! Tu ganhou o troféu do ano. MC Jair Smith, ó. Minha, tu ganhou o troféu do ano. É dia 29 aqui no Caribe, ó. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. O gigante da Amazônia. Número um. A maior pressão de aparelhagem do planeta. E o irmão da senhorita Andresa. E você é a número um. Pra mim você é a número um. Fala, fala, fala, DJ Gordo. Agita, sacode, balança, estremece os caçadores. Manda ver. Então, portanto, o recado tá dado. Dia 29 aqui do Caribe. Príncipe Negro, o Crocodilo e a atração nacional MC Jerry Smith. Ele vai cantar essa aqui ao vivo, assim, ó. Já vai! A morena tá aqui, tá? A loirinha tá aqui, tá? Então ruiva, vem pra cá. Então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pura. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, nossa amiga Ponzel, apaixonei pra deixar no berço ali do camarote. Parabéns, Ponzel! Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Quicando, tentando, quicando, bora, tentando, vem quebrando, tentando, quicando, tentando, é o pique, vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, alô, garçom Romário, quando a bunda, vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando. Tô bandando a bunda, já te falei que eu. Nosso amigo Ricardinho Sideral. Sem massagem. O homem da Saca Praia. Meu sobrenome sacanagem. Gigante Crocodilo Prime. Ele vai te pegar.